Meu escritório é no estúdio hip hop minha praia. Noite de Assunção, na neve a Cláudia raia. Contorte o Dona Xuxa, não sou da tua laia. Defensora de animais, faz o humano de cobaia. Ostentando o casaco, arrancando nossa pele. Enquanto morrer preto, vou lembrar da Marielle. Assista pela saco, meu rap te repele. Pesado Piccadilly, calça Big XXL. Poesia de plástico estourando de fios. Tempo bom tá aí de dueto com Eita Rios. DJ está no beat, cultura sem Globo News. Início do grafite, break, batalha de grills. Quanto soldado do morro, ouvindo MV Bill. Wooten, Clan, Fugis, Lauren Hill. DMX, Cypress, só fuzil. Quanto poeta o rap já produziu. Quem atira no escuro viverá longe da luz. Poder te crucifica desde o tempo de Jesus. Minha alma anseia cura onde o pecado seduz. Fugimos da verdade, não do peso da cruz. Show, oh, oh, me. Sobrevivente da missão. Show, oh, oh, me. Quebra a corrente na canção. Show, oh, oh, me. Sobrevivente da missão. Show, oh, oh, me. Quebra a corrente na canção. A espada da justiça pelo dinheiro é cega. Todo mundo aqui se pega, quase ninguém se apega. Quer alguém pra vida, toda moda diz que isso é brega. Quantos tem pra ficar grog, mas quero ver quem agrega. Hoje dono de tandera, batida sincera, não se vacilera. Rimando a vera, salve primavera, maloca Itaquera. Tem cor na inteira, barreira supera, sente o flow da fera. Pesa atmosfera, girando espera, lutador supera. Dinheiro impera, sentindo veneno dessa nova era. Show, oh, oh, me. Sobrevivente da missão. Show, oh, oh, ni. Quebra a corrente na canção.